Fernando Figurão. Simbora na número 1 de Iturama, 50 cidades e 4 estados. Sejam bem-vindos, esta é a sua ZYD544, canal 265, operando em 100,9 MHz, emissora KCA de comunicação com 60 mil watts de potência. Manhã gostosa de quinta-feira, 17 de maio, Casa da Clube, 23 graus, por aqui 99. Bom dia, Clube! Clube FM.